timidez para te conquistar. Seu corpo sexy me faz enlouquecer. Eu não sei o que acontece toda vez que vejo você. Fico sentindo calafrios, parece até que vou morrer. Uma vez pra mim sorriu e deu vontade de me esconder. Por mais que eu te deseje, não sei como chegar em você. Tenho medo de mandar recado, se aceitar o que vou fazer, hey, yeah. Essa timidez, hey, yeah. Tenho que superar. Um plano vou bolar, preciso te ganhar. Preciso te ganhar. Vou bolar um plano para ter você. Preciso te ganhar. Ganhar. E deixar de lado a minha timidez. Pra jantar de início vou te fazer. Para um restaurante cinco estrelas eu quero levar você. E depois à meia-noite vamos juntos para o meu apê. Vou preparar uma trilha sonora perfeita pra te enlouquecer. Vai te deixar toda molhadinha, pedindo para transar com você. Amor eterno vai me jurar, entre os gemidos de prazer, prazer. Garantias não há, não. Que irá funcionar. Não, não, não, mas não, esse não. Meu engano para te conquistar. Um plano para te conquistar. Vou bolar um plano para ter você. Preciso te ganhar, ganhar. Preciso te ganhar. Timidez para te conquistar, conquistar, para te conquistar. Muito prazer, como vai você? Quero te conhecer. O cheiro, teu sabor te enlouquecer. É uma chance que eu quero, espero, eu peço. O calor do seu corpo, o aperto de um abraço. Amor, palavra mágica, alacação. Como Adão e Eve, a história da maçã. Love, love, love, e paixão é forte. Te procuro em toda a ponta, leste, sul, oeste, norte. Ela passou, olhei, amei. Um chaveco básico é de lei. Se ela vai cair, eu não sei. Se me der o telefone, ganhei. Vou bolar um plano para ter você. Preciso te ganhar, ganhar, ganhar. E deixar de lado a minha timidez para te conquistar. Timidez para te conquistar.